conheço aqui no Censitário, vou entrevistar a Mariana Anacleto. Ela é pianista, ela é professora de voz ativa aqui na Babel. Ela já participou de vários grupos de coral. Mari é uma professora atenciosa, muito linda. É com ela a nossa conversa de hoje. Oi, Mari, que prazer conversar com você. Muito prazer conversar com você também, Guico. Mari, então, vou começar perguntando, como você descobriu a música que é importante na sua vida? Eu, na verdade, a música sempre fez parte da minha vida. Os meus pais, a minha mãe é pianista e o meu pai também cantava em coral. Então, desde pequena, eu vivo no meio da música. A minha mãe tocando, ouvindo meus pais cantarem. E eu comecei a fazer aula de piano quando eu tinha 7 anos. Eu era pequena. E aí eu fiz aula de piano muito tempo e depois eu comecei a cantar em coral. É verdade que você aprendeu a tocar violoncelo? É verdade. Conte para nós o que você acha desse instrumento. Eu sempre achei o violoncelo um instrumento com um som muito lindo. Sempre gostei. Todas as músicas que eu ouvi que tinha violoncelo sempre me encantavam. E aí, quando eu estava na faculdade, eu decidi estudar violoncelo. E aí eu fiz aula 3 anos com um professor que se chama Robert Schutholz. Ele é um americano que toca no quarteto da cidade. E eu fiz aula de violoncelo com ele na época da faculdade, mas hoje em dia eu não toco mais. Como você começou a dar aulas na Babel? Eu comecei a dar aulas na Babel porque eu conheço a Silvia, que é dona da Babel, e a Adriana, que trabalhavam comigo na Escola Viva. E eu trabalhei com a Silvia durante muitos anos lá na escola. E ela conheceu o meu trabalho. Quando ela formou a Babel, ela chamou a mim e o Chico para fazer parte do projeto da Babel e começar a dar aula aqui. Mari, para você é difícil ser mãe? Você pretende ter outros filhos? Eu gostaria muito de ter outros filhos, mas eu acho que eu não vou ter mais. Eu tenho 2 filhos e eu não acho difícil ser mãe. Eu acho uma das coisas mais maravilhosas da minha vida é ser mãe e ter os meus filhos. Mari, quais são os seus planos para o futuro? Que difícil essa pergunta, Guigo. Meus planos para o futuro? Continuar fazendo música. Obrigado, Mari. Foi um prazer conversar com você. Eu adorei. Foi legal a nossa entrevista. Obrigada. Gostei muito. Foi legal.